os marreteiros de Orém já estão todos coleando, os marreteiros de Orém já estão todos coleando. Firmaram o preço do peixe, aumentaram a carne do gado. Firmaram o peixe do peixe, aumentaram a carne do gado. Os marreteiros de Orém já estão todos coleando. Mas não vai tomar.